Thank you. Isso aí. Boa noite, galera. Muito obrigado a todos que estão presentes. E vamos começar aí, que já demorou. Valeu a todos que aguentaram ficar até o final aí. E a gente é o Bixigão de Pedra, banda instrumental aqui de São Carlos. E a gente queria agradecer toda a organização do Fusca aí, todos os parceiros, os grupos que estão envolvidos e a todo o público aqui presente. Vamos começar aí, então. É isso aí. Pássaro Mulato. Thank you. valeu. Ajoelhada no meio. E a gente tem Toque no Brasil. Quem quiser acessar, o nosso EP tá lá virtualmente. É só procurar lá bexigaodepedra.tnb.art.br. E agora vamos lançar uma música nova aí. A gente já tocou no último show a versão beta. Agora a gente tá redondo. Vamos lá. A Febre do Rato. Agradecer mais uma vez, toda a organização do Fusca aí, Aparelho Coletivo, Festival Contato, Caso, todos os que fizeram parte disso aí. Valeu, vamos aí. We'll be right back. Milagre do Rato. Criança contagiosa. Ah, gostaria de lembrar também a todos que nessa terça-feira vai rolar um palquinho maluco lá na Federal. Quem quiser colar, convidados, realização ao aparelho coletivo, vão comparecer de graça. Maravilha, terça-feira. Cerveja 3x5. Tá lá. Gostaria de chamar aqui ao palco Dr. Paulo Peçanha, diretamente de Petrópolis. Vai fazer uma percussãozinha, uma participação especial. Isso aí, valeu. Aplausos. Thank you. Thank you. Paulinho Peçanha. Tá lá. Valeu, galera. Vocês foram a Abuelo Pepo, a primeira, e essa última agora foi Previsão do Tempo. Mais uma. Tem mais uma ainda. Pra isso, mais um convidado. Gostaria de localizá-lo. Thiago Hard. Acabei de identificá-lo. Participação mais que especial aqui. É nóis. Vamos lá. Vai rolar, mano. Thank you. Valeu. Valeu, Hard. É nóis. Bom, esse é o fim do show. Muito obrigado a todos que apreciaram. E... bom, mais uma a gente não tem, mas a gente gostaria de convidar os outros músicos que tocaram aí hoje. Vamos fazer uma bagunça aqui. Afinal, o palco tá livre aí. Vamos lá? Lembrando, bexigãodepedra.tnb.art.br. E muito obrigado a todos da organização aí do Fusca, Festival Contato, Aparelho Coletivo e o Caso e todos os colaboradores aí. Valeu, galera. Obrigado a vocês também. Breja 3x5 ainda lá, quem ainda não comprou, vamos beber. Música.